distante. Se ficar com medo, quando chegar o instante, forças ocultas tomam de assalto ouvintes incautos de uma coberta. Tem que pagar pra ver, tem que ver pra crer. Quem viver verá a cara desses caras. Quem quiser remar contra a maré, tem que remar muito mais forte. Não vá à guerra de pés descalços, não pise no tapete com essas botas imundas.